Robbie tá na área. Sinta a pressão, porque o Robbie é o Robbie. Mega Robson, a emoção que faz você dançar. E o show do Robbie! Espetacular. Aí, Felipe Cobiçado, essa é a vibe. Vamos começar a estudar esse bagulho. Agora eu quero ir pro espaço sideral. Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim. E quem tá feliz da vida, joga a mãozinha pra cima. Bora começar a vibe. Vem pra vibe do Cobiçado. É a vibe do Cobiçado. Segue a vibe. Vem pra vibe do Cobiçado. Peru! Um, dois, explode o bagulho! Então fogo no barco, então fogo no barco. E taca fogo! E taca fogo! E vai tacando, vai tacando, vai tacando! E taca fogo no barquinho! Fogo no barco, então fogo no barco. E taca, taca, taca! Pegando fogo! Pegando fogo! Tá pegando fogo! Pegando fogo! Tá pegando, tá pegando, tá pegando fogo! Bora pipocando! Um, dois, chega! Vai, fogo, fogo, eu sinto em minha cama. Ela tá aqui, toma! Atenção, mulher! Tô com fome de você. Fode. Tô com fome de você. E fode, vai! Fode. E é o Rob no barracão do LG. Fode, tô com fome de... Fode. É só putaria. Toma. A parada é putaria. E a parada é o quê? Caçando puta. E caça. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais. Quanto mais eu vou gemendo, o quê? Alô, peru! Caralho, acende a... Um, dois, três, e doida comigo! E vai doidando, vai! Vai! MT, esse é o DJ Paulinho! Vem comigo, vem! Vem no gatilhado. E vai botando, vai. Desce. O Ari do Magnata. Pra se falar de amor. Sim. Tem que se amar. Peraí. De novo. Pra se falar de amor. E tem que machar. Para de insistir, chega de se iludir. O que já tá passado, já passei. Eu sobrevivi. Se ele não te quer, supera ele. Se ele não te quer, supera ele, mulher. Fazendo que tá para de dizer que tá aí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não dá. Namorada não dá. Meu coração quer ela, mas meu coração não dá. Namorada não dá. Meu coração quer ela, mas meu pau quer uma. E meu parceiro Replay taxista. Ele tá comigo. Namorada não dá. Toma! Corre, morenita sola. Alô, morenita, toma! Corre, morenita sola, cada um em seu lugar. Corre, morenita sola, cada um em seu lugar. Um, dois, sete, barulho! vai doidando tudo. Wesley, a morenita. Morenita tá chapada e tá doida pra sentar. Cuidado, cobiçado, que ela vai te sarrar. Sai em mim, sai em mim, latuca. Que passa as mocitas. Sai em mim, latuca. Que passa as mocitas. Ela não satisfeita, ela chama sua amiga. Ela não satisfeita, ela chama sua amiga. Te prepara, meu amigo, pra sarrada de bandida. Te prepara, meu amigo, pra sarrada de bandida. E te prepara, pra vai! Ai, quanto mais eu vou na vibe, o cobiçado toca mais. Quanto mais eu vou na vibe, o cobiçado toca vai. Mais. Quanto mais eu vou na vibe, o cobiçado toca mais. Quanto mais eu vou na vibe, o cobiçado toca mais. E acelerada! É o cobiçado. Mas ela quer o seu fofeto. Ela quer dar pra batido. Ela quer o seu gosset. Ela quer o cobiçado. A jogada na minha cara. Então vou ter que levar a jogada na minha cara. E joga, joga lá pra cima. Oh, DJ Lohan que tá tocando. Bora, cobiçado. O cobiçado, o cobiçado. O cobiçado. O cobiçado. Dá-lhe, meu cobiçado. O bagulho doido, doido, doido, doido, doido. É o Rob Dragon Light. Pipoca. O caqueado vai. Vamos nessa então. Um, dois, um, dois, três, vai. E você fica cansada, você desce pra mim. Toma, tu sabe que é nóis. Puxa, amigo, e vem dançar. É o Felipe cobiçado que vai te analisar. Deixa a timidez de lado, puxa, amigo, e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o anjo. Toma, pode sentar. E bota logo no telão. Loja R.A. Boutique. Pode dançar pelada. Fechada com a vibe. Vem pra vibe do cobiçado. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Outro. Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro. Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com. Sabe aquela mulher que te engana? Amanhã ela tá com outro. Hoje ela tá contigo. Hoje ela tá contigo. Hoje ela tá contigo. Amanhã no bloquinho ela tá com outro. Contigo, amanhã ela... Aí depois tu canta pra ela assim, ó. Ou amanhã ela tá com outro. Estou dividido entre meu amor e mentira. Alô, Ru! Os lados de Sandra! Os gostar de dois. E meu parceiro Juan Jaque. Já foi. E ele tá comigo aqui no Robinson. E agora? Duque Gold e Nutella. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é B. Assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem? Quem te leva ao céu? É o 10. Tira do colchão. Tira o seu mel. Te deixa a maminha no chão. Para pipocar tudo! É hoje que ele paga todo o mal que ele fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele fez. Dani! Cabelo ok, marquinha ok. Cabelo ok, marquinha ok. Cabelo ok, marquinha. Brota aqui no bailão do Eliseu! Tá ok. Brota aqui no rock com um amigo do teu ex. Brota aqui no rock com um amigo do teu ex. Brota aqui no rock com um amigo do teu ex. Pensei que na volta. Falou, DJ Ale! É no teu setor! Meu coração te procura. Mas o que a sua barriga vai até no seu lugar. E pra ter você de novo, DJ Ale, produção fechada com o cobiçado! O cobiçado do Pará. Meu coração te procura. Mais do que a sua barriga, vai até o seu lugar. E pra ter você de novo, ele faria de tudo. Você faria? Faria? Eu te chamei, eu faria. Por um sorriso de vai, vai. gosta de bagulho doido. Não, não, não, não. Explode o bagulho. O tapa dá o gol. Pressão da guardia, ele, meu parceiro, ele. O lado ponte, alô, Camila. Epa! A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo ran, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Só soca, Diana, você tá dando a ver. Só soca, Diana, você tá dando a ver. Só soca, Diana, você tá dando a ver. Só soca, Diana. Viva socando tudo! Bota o tomo de pau. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz. Te batiza essa aqui, Wesley! Carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz. Música, música, música. 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo. O motor é Renatinho, você é o Halbi. O dos caras de pauta na área. E que comanda o Marco é eles, papai, de tirar o chapéu. É, os amiguinhos que brota de PT. Se não tiver de glock, ela nem olha pra você. Entrou na boca, agora eu tô de peça. De meio eu tô comendo várias guerras. E ela vai, tá demais. Não me queria ir agora. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pisca a xereca quando o canão passa de meiota. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pisca a xereca quando vê o teu esmeralda. E toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Tá de cobiçado, tá de cobiçado. Bota pra ir doida. Bota pra ir doida. E bota pra ir doida. Bota pra ir doida. Bota pra ir doida. Esse bagulho aqui no barracão do Eliseu. Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Vai. Desce, desce, fica de quatro. Desce, desce, fica de quatro. Desce, desce, fica de quatro. Desce, desce, vai, vai. Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Ou tu gosta, tu não gosta? Gosta, não gosta. Pega, pega a visão. Pega, pega, pega. E pega, pega a visão. Pega, pega, pega. Papagão, papagão, papagão. Um, dois, três, vai. Fala, meu parceiro Claudinho do Onix. Deixa na batida, na batida, na batida. Deixa na batida. Já que é no teu setor. E o bagulho doida. Alô, Serpentina. Vai! Um, dois, três, vai! E dois, dois, dois, dois, dois, dois. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Andava com ela pensando em você. E aqui contigo tô pensando nela. Não venha com papo de namorar. E o quê? Tu gosta dos carinha que não presta. É, vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca não. É só um... E toda minha comitiva do açaí. É. Do Nicolas tá comigo doidando. Sentando. Eles estão aqui no barreiro, no setor deles, o bagulho doida. Sobe, mas sobe me olhando. Desce, mas desce com força. E sobe, sobe, sobe. Me olhando. Tenta, tenta, tenta. E vai se dando, vai. Me olhando. Tenta, tenta, tenta, tenta. E vai se dando, vai. Me olhando. É. Ninguém vive chão de produções. Aê, piranha, vai fudendo já. Empurra, empurra. Aê, piranha, hoje tu vai fudendo já. Empurra, empurra, empurra. Aê, piranha. E vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai. Vai, vai. Quando cobiçado toca essa, os pornos ficam agoniados. Já aperta a mão, gangá. Quando cobiçado vai, vai, toca vai, essa, vai, os pornos ficam agoniados. Afasta pra lá, boi, Renatinho. Ei, boi, ei, boi. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Cuidado, ele pode estar do seu lado. O quê? Quem tem amigo corno, dá nele uma... Quem é, né? Me siga na voz. Ele é corno, mas é meu amigão. Ele é corno, mas é meu amigão. O chifre desse tamanho nem passa no portão. Finge que não sabe e nem tá me ligando. E finge que não sabe e nem tá me ligando. De que eu tô falando? É do corno, vai, vai, vai, vai. Põe o mãozinho pra cima e grita. Hey, oh. Hey, oh. Hey, oh. Hey. Bota pra cima. Tripem-os como peixes. Vai doidando. Vem, começa a acelerar! Sempre blindei meu coração pra não se apaixonar. Você! Não se entregar. Alô, Barreiro! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Hélio da CL! Mas sempre vem ela. Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou. Forte! Mas veio você. Será? A mim esse. No modo velho. Escreve! Vou escrever na rua pra todo mundo. Tu tá onde, bebê? Que eu tô na tua. O quê? E eu amo você. Pode? Podem me prender pelo que vou fazer. Mas tudo bem se conquistar. Geme pra mim agora. Não, não, não. Para cobiçado, detona, detona, detona, detona. Felipe, desse jeito cê me deixa louca. Botando a papapá toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louco. Para cobiçado. E bota pra doidar, pra doidar, pra doidar. Bota pra doidar, bota pra doidar. Se tu fosse mil grau não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau não era ex, era tu. Para de dizer que eu te traí. O Aizinho Pop do Marajó, o da toda Santa Cruz. Aizinho. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não vai. Solteiro não vai. O doce. Ai, ai, ai, amor. O nome dele. DJ Felipe Cobra. Não tô roubando nada, bebê. Fala a verdade, explana pra suas amigas. Fala a verdade, explana pra suas quem? Que o Felipe cobiçado é o cachorro da tua vida. Que o Felipe cobiçado é o cachorro da tua vida. Que o Felipe cobiçado é o cachorro da tua vida. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você. Vamos falar de amor, vamos falar. Vem falar de amor comigo. Cachorro que você não deu valor. Ei, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Ô, mozão, quer me chamar de cachorro lá. O Renanzinho, tô nem vendo, tá na área. Mozão, quer me chamar de cachorro lá. Tu quer me fazer? Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Caralho, bateu uma onda forte. Tô vendo uma cara em cima do copo. Caralho, calou a onda forte. Tô sentindo errado dentro do copo. Um, dois, um, dois, irmão. São os quatro caras que a bandida se amarra. E são quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. Artista. Artista. Artista. O cobiçado do Pará. O cobiçado do Pará. O cobiçado do Pará. O cobiçado do Pará. E ele? E o Felipe cobiçado. E o Felipe cobiçado. Cobiçado, dali, dali, cobiçado. Dali, cobiçado. Hoje sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso vai o quê? Me senti como um beija-flor procurando flor. E você? Será que errei ter te amado e ter me entregado? Te amei, mas você não levou a... Falou meu motor, a bula. Um super-herói. Tenho... Não é o Buda. Nenhum. Hoje acertei. Que nunca. Amor. Não, não. Não veja em mim. Nem o super-homem. A prova de tudo. Se é assim, você é pra mim. A criptonita. Me toca e fico fraco. O quê? Diz que acabou o amor. E o que eu vou fazer? Diz que é natural. Que amor e vão e vem. Eu lê. Dá o um papo pra mim. O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. E a família Santa Rita. Ele é foda, ele é foda. E bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Ei! Tamo junto, bebê! E é daquele jeito. Toma, toma, toma! O nosso parceiro Elo, ele e a Jaqueline, já que Rafaela tá na área doidando. Se teu rei não te quis, tem quem queira. Todos foi que te perdoasse de bobeira. E o nosso Robin no barreiro. Vem curtir a verdade. Mega Robson. Mega Robson. O cobiçado do Pará. Espetacular. Senta, senta, senta, bate a nana. Vem puxando, vem puxando, vem puxando, baseado. Vem puxando, vem puxando. Vem puxando, baseado. Puxa o baseado pra mim aí. Vem puxando. Puxa. Baseado. Puxa. Vem puxando. Já. Já. Vem puxando, vem puxando. Vai. Parceiro replay! David Super! E meu parceiro David Super! É no setor do cara! O batateiro do bairro do Telégrafo! Velho o Renatinho da replay! Da Headley! DJ Lohan que tá tocando! Joga pra mim! E ela joga, joga, joga na minha cara. E eu pego ela, volta numa sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. E eu pego ela, volta. E ela joga, joga, joga na minha cara. E eu pego ela, volta numa sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. E eu pego ela, volta. E ela joga, joga, joga na minha cara. Joga na amor. Calma aí, olha o teu chifre de gaçado. Olha o teu chifre. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre. O Bruno que não conhece o tratou da guagide. De amor que... E o Nibe do Motora. Um, dois, um, dois, três. Vai se balançando, balançando, balançando. Ela vai na tremidinha, tremidinha, tremidinha. Ele vai se balançando, balançando. Vai na tremidinha e vai se balançando tudo. Vai se balançando, balançando, balançando. O Diego do bairro do Atalaia. Alô, Diego, alô, Diego. O Dragão Latte é o nome de emoção aqui no Barreiro. Hello! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma madeirada. Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. Do teu jeito que eu me amarro, se quase eu jogo rabo. Sequenciado, toma, toma. Sequenciado, vai, vai, vai, vai. Se quase eu jogo rabo, se quase eu jogo rabo. Sequenciado, toma, toma. Sequenciado, vai, vai, vai. Se quase eu jogo rabo, se quase eu jogo rabo. Sequenciado, toma, toma. Sequenciado, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E bota no telão pra mim! Lopes Motopeças! Sai, sai, sai, sai! Não vale a pena lembrar. Esse é fechado. O que preciso. Alô, Damião! Segue a vibe. Chorar, porque eu já chorei. Mas o seu beijo ainda sinto o sabor. E o quê? E do seu peito ainda sinto o calor. E se eu beber? onda um celular. Apaguei o número pra eu não ligar. Renanzinho do Oliveiro. Se eu beber, o homem tá que tá hoje. Coração embriaga. Uepa! Uepa! Pra se pensar. Onde ela tá? Tô no Mega Robson. Já que é Rafaela. Robson espetacular. Tu tá onde? Eu tô no Mega Robson. Robson espetacular. Quem é? Tem o eletrizante e o cobiçado. Tem o DJ Fábio e o performático. DJ Mega Robson, a emoção que faz você dançar. E o hobby tá na área. O show virou um espetáculo. Novo Robson, feito pra você. E deixa eu mandar um abraço bacana aqui. Minha produtora, fecharam com o bichado. Minha amiga DJ Melry. E essa é uma nova produção dela, junto com a Anne Lopes. Sucesso, estouro. E aí, de detona aqui no Home. Alô, Melri. Alô, Anny. Se algum dia eu desesperada, é fechadão. É que eu não te esqueço. E o show do Home. É que passou toda a minha raiva. Eu quero viver essa vida. Música linda, música bonita. Opa, te prometo. Detona no Home. É que eu não te esqueci. Já tentei, já fingi tudo, não consegui. Toda minha felicidade é graças a ti. E se tu morresse, eu morreria por ti. Esquece não, bebê. É que eu não te esqueci. Já tentei, já fingi tudo, não consegui. Toda minha felicidade é graças a ti. E se tu morresse, eu morreria por ti. Por ti. Agora! Mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não. Esse é Mega Robson. O que você queria? Chegou! Chegou! O espetacular Robson! Pra começar do jeito certo, pra começar daquele jeito, faz barulho pro DJ Guga, somente quem tá solteiro! E quem tá solteiro no barreiro! Isso é DJ Guga! Vamos começar. E o cobiçado. Vamos dar um corte. Vamos que vamos. Dá um gote, vai. Pra quem tá solteiro, levanta a mão pra cima. Levanta a mão pra cima e quem sabe pode cantar melhor, caralho. Vem. Esse é o DJ Guga. Esse é o DJ Guga. Danilo 2K, você é o Davidson Real. Moleque é brava. O Davidson da Real Fest tá com a gente. Família Caça Rock. É o DJ Guga, é o pica do momento. Antes de gozar, ela já tá agradecendo. DJ Guga, onde tudo acontece. Na casa do Pierre, onde tudo acontece. Nós come as piranhas. E as filhas da puta agradecem. Nós come as filhas. O Wellington Magnata, você é o réu. Que doidão. Vamos esquecer você, porque você foi o primeiro. Tu sabe que é nós. Tu sabe que é nós. Nós chama ela de puta, nós dá até soco nas costas. Nós chama ela de puta, nós dá até soco nas costas. Sabe por quê? É que a filha da puta gosta, hein, Guga? Já foi. Esse é o recado, nós tá comendo. Ela está pedindo. Nós tá comendo a espiranha, ela está pedindo. O bagulho tá. Se não gostou, abaixa o som, muda a música, troca o DJ. Ou então escuta. Pra começar, vai! Te aquieta, mangangá! Ê, rapaz! Te afasta pra lá, boi, vai nojinho! Ê, boi! Ê, boi! Ê, boi! Ê, boi! Bora aí, doidando tudo no barreiro! E vai doidando, vai! Da cremação fechado com a vibe. Vem pra vibe do cobiçado. Seu lado. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Fala, meu primo Renan. Bora doidar tudo 2020, garoto. Ele é corno, mas é meu amigão. Ele é corno, mas é meu amigão. O chifre desse tamanho nem passa no portão. Finge que não sabe e nem tá nem ligando. Finge que não sabe e nem tá nem ligando. De quem que eu tô falando? De quem? É do corno manso. De quem que eu tô falando? É do corno manso. De quem que eu tô falando? Só quem tem um amigo que pega só uma bepeca aí. Cuida, cara. Canta pra ele agora. Tá. Pega esse menino que só come o mabo. Ê, rapaz. Aê. DJ Guga. Falando de amor pra vocês. E vai doidando, vai. O bagulho tá doido! Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro, seu valor. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. E os caras de pau tá endoidando! Não deu valor. Ei. Mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrastar. Mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer minha ração. Fala a verdade e explana pra suas amigas. Fala a verdade e explana pra suas amigas. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Que o cobiçado é o cachorro da tua vida. Que o cobiçado é o cachorro. Vai detonando tudo, cobiçado. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sombra cílio ok, a unha tá ok. Brota no Robson e tira a braba com seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele. Olha o nosso parceiro de R e você, o batateiro. E meu parceiro Renatinho, o da Redri tá com a gente aniversariando. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. E brota no bailão com desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Se ele te trombar, vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê. Se tu vacilar, eu ali, a Camila vai cantar pra ti. Vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais. Ela falou, se tu dá risadinha. Essa nunca mais ele vai ter. O Motora particular do Ponte. Ele falou. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem é do Paixão, bota a mãozinha pra cima, ei. E quem é do Clube do Remo, bota pra cima que o bagulho foi doido hoje. Vai. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, único, artista, ele e o Felipe Cobiçado. E o Felipe Cobiçado. E o Felipe Cobiçado. Então deixa ela, para de cuidar da porra da vida dela. Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca, pra poder dar a xereca, pra poder dar a xereca, pra poder dar da xereca. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Vários vieram a milhão e votaram. E terça-feira de carnaval? Por quê? Tem o blog dos incríveis lá em Mosqueiro. DJ João Paulo Maluquinho. E toda a galera. Ela... Junto e misturado, descendo de tradição. O bloco dos incríveis. E Mosqueiro, hein? Fechado com o cobiçado. Alô, maluquinho, bota pra cima, garoto! São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. E o Felipe cobiçado. Bexiga dessa danada. Vai tentando, bolando, vai. Bolando, vai. Bexiga dessa danada. Movimento vem por cima. Vem, vem, vem. Vai tentando, bolando, vai. Vai, vai. E se tá tão, tão. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar. Até pode me tirar da tua vida, mas meu pai. E vem sentando, vem sentando, vem sentando. E o peru? Sentando, sentando, sentando, vem sentando. O homem do. Mais pólvora! Acenda o pavio! Vem sentando, rebolando, vem sentando, sentando, sentando, vem sentando, rebolando, mas meu pau vai abandonar. E vem sentando tudo! É. Na batida, na batida. Do beat, do beat. Ai! Ai! Ai! Detona, detona, detona, vai! Elas querem ficar comigo, eu fico de boinha. Mas eu não me apego porque eu sou da putaria. A minha mente é sem, sem sentimento. Só fico uma vez, se tu gama eu só lamento então. Vem sentando, rebolando. Esse sentimento eu vou pegar. Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau vai abandonar. Ei, o Robby tá na área. Sinta a pressão, porque o Robby é o Robby. Tá na hora! Vai doidão! Peraí. Baixando de cantar inglês, eu quero que tu cante essa daqui comigo. E bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Vai cantando, vai cantando, vai cantando, vai cantando, vai, vai. Eu sabia que ela viria. De longe sinalizou pra mim. Diz. Tá lotado de mina gostosa. O quê? Mas você eu chamo no dedinho. Vai, vai. Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Rolando o baile, mais um. Olha o tapa do gol, pressão! Tudo vai. Nossa, quente no carro. E ela vem, vem. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar a dona braba e. Sou fodida também. Só bota a dona meu bem. Vai botando, vai botando. Bota, bota nela, bota nela, bota nela. E bota nela, bota, bota, bota. E vai botando que o bagulho vai doidando. E o cobiçado mixando tudo, tudo. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, e namorada não. Meu coração quer ela, mas o papel é um montão. Alô, tia, rei. Namora não dá, namorada não. E namora não dá, e namorada não. Meu coração quer ela, mas o quê? Mas o quê? Mas o quê? E o cobiçado vai detonando tudo, tudo. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala doce, uma bala que bate a onda. Botei uma bala doce, vai, vai, vai. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. Eu falei, calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco. E vai chegando tudo, tudo. pra rock. Sempre trajado. O quê? No bolso. Maloca. Calma aí que eu vou botar pra endoidar esse bagulho. Só mulherada sincera. Eu quero ver soltar voz comigo agora. E agora? Pra se falar de amor, tem que se amar. E você? Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outra alguém. Você feriu meus sentimentos. Oh! Mentiu, me usou e não quer mais. Jeez. Você feriu meus sentimentos. Bocando, tá tomando, quem tá curtindo aqui no Barreiro. Quem você, o luar, as estrelas vão me guiar. Vou te encontrar onde você está. Que não vem me ver, volta pro meu ninho. Mundo é vazio. Estou me sentindo. Me resolvi das peguei. Espero que um dia você possa me matar. Sou a sua moda, só você não me nota. Será que meu amor aonde chegar? Bora detonando tudo! Se você pretende viver um grande amor, você? Sou seu amigo, eu sou o seu cantor, seu poeta amador. Seu compositor do seu corpo escultor, seu surfista, seu mergulhador. E bota no telão o Salão do Léo. Pretende viver... O salão de maior referência no estado do Pará. Sou seu escravo. E ele fechado com a vibe. Segue a vibe. É o Salão do Léo no telão. Objeto. Aqui tu tem moral, Léo. Sou seu sexo, seu incesto, seu filho, sou seu criador. Bora cobiçado detona! O nome de emoção. Felipe Comissão. Felipe da Caju. Dentro do coração a paixão pegou de jeito no fundo e foi mais. Vem sacudir o meu mundo. Replay tá aqui, sister, ele é primeira dama. Ivone Paz. Não me abandona, replay. Apaixonei, foi como um sonho com você dancei. E meu verdadeiro o amor. Robson! É o Mega Robson! Mega Robson! Invadindo corações da pessoa. DJ Eduardo e Anderson tocando as melhores canções. E é o Robson! Vai! É DJ! Quando? Quando toca, me arrepio o corpo inteiro, meu amor. Quando falo, coração bate mais forte, seja onde for. E o cobiçado? Espetacular. O detonando no rolo. Aí, Felipe Cobiçado. Só você é minha musa que acaba com essa solidão. Vai detonando. DJ Agatha, toca essa canção pra mim. Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor. Meus olhos se confundem com o brilho das estrelas, meu amor. Teu cheiro tem o cheiro de jasmim ao amanhecer, mas por... Renanzinho, tô nem vendo! DJ Agatha, toca essa canção. Renan, bora! Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor. Indiscutivelmente, E agora? Se fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado no fã-clube, os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado junto com os empolgados. Olha meu parceiro Dark dançando. E a primeira dama direto da pedreira pra curtir o rock. Me dói a consciência de ver a consequência de não ter lá comigo. Ela vai dizer pra ti, Dark. Por favor, não se lamente. E nem. Porque realmente foi sua opinião. Você se machucou porque simplesmente é o quê? Foi inconsequente na sua. Mega Robson, a emoção que faz você dançar. Robson. Mega. Robson. Robson, Robson, Robson, Robson. Prepara que vai começar o bagulho doido. Quem gosta de fazer fumaça? Só quem não tem preconceito, bota a mãozinha pra cima, ei. Só quem se garante. Bota a mãozinha pra cima. Quem vai ser daqui hoje muito chamado, bota a mãozinha pra cima. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,